em cima, a verdade concede é que fuzil sou da família, a zica da leste, na mesma sintonia. 10 anos na fita, na estrada da vida, agora o som trinca, representando a firma. Fato criminal é o som de periferia, terrorista da favela, combatente da miséria, declarando guerra e fim para os comédias. Assim que é então, a zica é essa, meu irmão. Maior satisfação, pipoca, pensa que tá bom. Pra quem desacredita, escuta agora e cita, Guaianazes lá do leste, a verdadeira zica.